fez o Lobo com a 7. Se a bola dá 0, saída curta, transição rajou, controle 1.2.8, transponder 5577. hold. Autorizado o local, Salvador, Salvador, Rio Pé, Corredor Axé, pista 7 cola, o controle 120, 18, o transponder 0144 horas.

288, até o número 260. Dois. 20.8. Ronda 20, decimal 8, passaria do 22, 23, obrigado. Fazer passaria do 22, 23, decolou, saída da Arábia. 22, 23, passagem da decolar, tudo via para 180, saída Arco 1. Via para 180, via saída da Arábia, então confirmando ainda está recebido 3 mil pés, passaria do 22, 23. Positivo. Mantenha 8 horas, como tráfego posição de 1 hora, 3.4 milhas, mantendo que as 10 tráfego de cópia. Sala 4753, eu estou para 4 de 10, estou sendo no 04. Serra Lúcia, ok. Fazer um estimado de tempo de voo. entrando no eixo do Timão 95. Geral 9972, a gente está chegando a Pomerville para o nível 050, que é a data no 04. Geral 9972, a gente vai voar direto e fácil. Grande, quero dar de volta direto em Vitória da Boa Vista. Federal 9978, localizado autorização para 2007, NH1014, autorização para segmento LS 2710, reporte estabilizado. A missão de restrito na frequência no 282, sinal 35, autódromo 23, sinal 8. Frequência 1-2-2, sinal 35, alterna 1-2-3, sinal 8. Passaria de 2-2-3. Salvador, 0-0-9-9-7-8. Estação, eu sabia a chegada do médio para o nível 0, 50, CNH 1014. Terá 9978, solo 02, tiver direito, solo 2, vamos decimar. Gente, mantém ponto 090 para passar. Salvador, bom dia. Boa, 745, decolou na Cisco. João 9745, contato radar de decolagem, siga a via redação, número 3, São Jorge, do Aparo 3, 8, 0. Para o 3, 8, 0. Então, São Jorge. 312, após o caso, autoriza a pista para 2010, CNH 1014. Autorizando sua pista de lança elétrica, autoriza a pista 10, reporte estabilidade. Voo 9745, chame tanto Recife, frequência no 22 decimal 35, alterna 123 decimal 8. Voo 9745. Bye-bye.